Você não pode desistir agora. A sua história ainda não acabou. Por mais que hoje pareça impossível, confia no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas amanhã a alegria vem. Por mais que o vento esteja soprando, Deus está te sustentando. Mas Deus vai fazer algo novo acontecer. Quando só restar a fé, Ele vem te socorrer. Deus não te abandona, pra tudo tem seu jeito. Pra tudo Deus tem. Se movimenta.